ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É, vamos falar agora de esporte aqui em Guaranésia, esporte de luta. Tô recebendo aqui o Elton Noronha, não é a primeira vez que ele vem ao programa, mas o Ednan Lira, sim, é a primeira vez que está aqui no programa Expresso. Eu vou começar pelo Ednan aqui. Tudo bem, Ednan? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Passo Daí. Prazer estar recebendo você, viu? Prazer, todo meu. Elton, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio Pássaro da Ilha. Prazer estar recebendo você também aqui, viu, Elton, mais uma vez. Vou começar pelo Ednan, até porque o Elton a gente já conhece um pouquinho da história dele, mas o Ednan ainda não. Ednan, como é que você entrou nessa de artes marciais aí, de luta, meu amigo? Ah, eu comecei por um amigo que me fez um convite a treinar na casa do Elton, que antigamente ele dava treino na casa dele. É, fui como só para saber como era mesmo, sem pretensão alguma de entrar pro esporte, e acabei gostando e fiquei até hoje. Tá no esporte desde quando? Desde quando você falou assim, não, agora isso aqui eu vou encarar como esporte, não como um passatempo. Faz mais ou menos um ano e meio que eu peguei firme, falei, não, agora eu vou seguir e é isso que eu quero. E desse um ano e meio até a primeira luta foi quanto tempo? Ah, uns 6 meses. 6 meses? Já fiz a primeira luta e Quantas vezes já lutou? Você já fez 11 lutas. 11 lutas 11 já? Lutas, isso. Quase que uma por mês, então, até mais. É. Quantas isso. Vitórias e quantas derrotas, Ednan? Eu tenho 10 vitórias e uma derrota. Uma derrota? Uma derrota. Todas que foi em Casa Branca. Todas as lutas no box? É, não, foi mista. Tive no box chinês, eu fiz duas lutas no box chinês, teve no Muay Thai e no box. E no, agora você está no boxe tradicional. Só boxe, isso. Amador. Isso não atrapalha muito, né, essa mudança de estilo, né, que a gente fala? É. Não atrapalha muito? Ah, atrapalha um pouco porque são diferentes, né? O boxe é mais movimentação e o Muay Thai já é mais absorção de impacto, o Muay Thai. Mas aí por isso que eu optei ficar mais pelo boxe, que eu acho que deu mais meu estilo, gostei mais e... Então agora você vai estar concentrado no boxe. No boxe, só boxe. No boxe. A luta, a próxima luta que você vai fazer no dia 16, né? Próximo domingo, né? Dia 16 isso, de julho, é boxe. Boxe. Vai ser lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre, né? Isso. É um evento grande lá, né, Elton? É o maior evento de Minas Gerais, né? O maior evento de boxe. E creio que destacando ali, né? Tomando o cinturão ali, eu acho que vai dar uma visualização maior, eu acho que no nível nacional, né? E você tá levando quantos atletas de Guaranésia pra esse torneio, pra esse evento? É, eu tô levando 3 atletas. O Ednan, né, vai disputar o cinturão, fazer a luta principal. E tem uns atletas meus que são do Muay Thai, já estão com bastante luta de Muay Thai, e vão estar estreando no boxe lá, que é o Matheus Henrique e o Felipe Santana. Todos no... O evento é só de boxe? O evento é só de boxe. E pra você, como treinador, que treinava Muay Thai, treinava outras lutas, agora no boxe, muda? Muda muito? Ah, muda um pouco, mas eu não deixo morrer, né? Eu tô sempre praticando boxe, né? Em Guaxupé, na Sabag Fight Fitness. E se parar, né? Querendo ou não, fica difícil de puxar o treino pra eles. Mas eu procuro estar sempre treinando também, né? Pra tá passando pros meninos. E já faz um tempo, né? Que eu tô no boxe aí também. E creio que o trabalho vem dando certo, né? Tá bacana. Mas como é que você vai se especializando nisso aí, Léo? Porque treinar boxe é diferente de treinar Muay Thai, não é? O treino ali do atleta do boxe é diferente. Então, o treino é bem diferente. Aí eu vou tentando revezar. Eu consigo ir pra Guaxupé, tá treinando Muay Thai e tá treinando boxe também. E tá estudando, né? Meu professor, a raiz dele é do boxe, o Anderson, né? Ele começou no boxe depois que ele foi pro Muay Thai e eu já fui ao contrário. Comecei no Muay Thai pra ir pro boxe. Então ele tá me ajudando bacana, porque como a raiz dele é o boxe, a essência dele, aí eu vou pra lá e fico estudando com ele o boxe. E o Ednan, quando ele disse que queria seguir a carreira de esporte, você já falou assim, não, você leva jeito, menino, vamos que vamos? Não, foi mais ou menos assim, foi ou não? Foi mais ou menos assim, é a primeira luta dele, e ele ia lutar Muay Thai, aí antes da luta dele de Muay Thai apareceu a luta de boxe chinês, e o boxe chinês tem queda, né, é mais ou menos parecido com o MMA, e aí a gente treinou queda umas 2 semanas, né, só pra poder aprender, eu passei queda pra ele, e chegou na hora da luta, ele tem um vídeo lá, ele conseguiu colocar no chão a luta umas 3 vezes, trabalhou bastante o boxe também. E ainda não bateu a categoria de peso dele, lutou abaixo do oponente ainda e conseguiu vencer. Aí eu vi que ele já tinha o dom, que que tinha que investir nele. E o boxe ainda tem o mesmo glamour que tinha no passado, Elton? Porque na década, a gente tá falando aqui fora do ar, né? Nos anos 80 lá, a gente só ouvia falar de boxe, né? Mike Tyson, né? Trevor Berwick, George Foreman, né? Esses caras que eram os ídolos do esporte, né? Os caras que mais ganhavam dinheiro no mundo. Hoje, como é que tá o boxe? Não, é verdade. Então, o boxe perdeu espaço com a chegada do MMA, né? O Vale Tudo, né, que virou MMA, acabou tomando espaço. Hoje em dia, todo mundo que treina o boxe, treina ele voltado pro MMA, porque, digamos assim, no Brasil, no nível nacional, o MMA dá mais dinheiro, né? Se alguém pretende entrar no boxe para viver do boxe, para ganhar dinheiro com o boxe, tem que já pensar em ir fora do Brasil, entendeu? Porque, inclusive, nós tava comentando, né, os atletas olímpicos não recebem, né? E aí hoje em dia ninguém quer saber, o MMA tomou o espaço das outras artes marciais por conta do dinheiro. O cara que começa a destacar no boxe, logo ele já migra pro MMA, né? Isso, é isso que acontece, né? E a gente não tem hoje, pelo menos eu sempre acompanhei, mas hoje eu não vejo ninguém do boxe, nenhum atleta se destacando no boxe, né, brasileiro, né? Tem aqueles irmãos lá que disputaram os Olimpíadas, mas acho que é só, né? Não, tem o Robson Conceição, né? Que foi o medalhista de ouro, né? É. E tá lutando profissional, eu acho que ele já tá com 3 lutas profissional, venceu as 3. Invicto. E uma por nocaute, se talvez não me engano. Seja a própria mídia que não dê mais tanto destaque, né? Só fala dos lutadores de MMA, né? É, também o UFC tomou, né? Tomou o lugar. Infelizmente, né? O boxe era bacana de assistir o Mike Tyson lá. Bom dia, Antônio Cláudio. Aqui é a Milena. Gostaria de saber do Elton Noronha, como amigo do gordo Isaac, por que ele não está ajudando no esporte, já que ele gosta tanto e tem até time por conta deles? O gordo tem um time de futebol, né? Isso, agora. Como é que funciona isso daí? Explica pra mim, que eu fiquei boiando nessa pergunta aqui, Elton. Então, vamos lá pra Milena aí. Quero aproveitar pra mandar um abraço lá pro Gordo, pros meus amigos aí do futebol. Inclusive o Ednan joga no time do Gordo, né? Ah, é? E aí você sempre assistiu. Não. Você quer zagueiro, luta boxe, né? Não deixa ninguém passar, né? Eu sempre aproveito pra ir lá assistir, né? Os jogos que o Ednan tá. E a gente conversa muito sobre isso. Então, eu acho que ele tá com um projetinho pra começar aí voluntário, né? Também voluntário, assim como eu no Muay Thai, pra montar um time com a criançada, né, com os jovens, mas eu não sei como é que tá funcionando lá dentro, se eles vão dar oportunidade pra ele, ou não, né. Você mas fala ele, lá dentro, dentro da divisão de esporte, isso, da prefeitura. Ele tá tentando sim, né, eu acho que ele tem a vontade aí de dar aula, né, dar um projetinho de futsal também, voluntário, né, e ele já tem o time dele, só que já são só adultos, né, e aí joga no final de semana. E eu acho que é isso, eu acho que ele tá tentando sim, né? Esperar aparecer uma oportunidade. Se eu não tô enganado, ele há muito tempo ele já cuida de time, né? Já tem time. Já. Se eu não me engano, o time dele, o Juventude, eu acho que foi campeão aqui no Municipal umas duas vezes. Chegou na final também, eu acho que umas duas vezes também. O Gordo tem esse trabalho já há bastante tempo, o Gordo Isaac. Bom dia, Antônio Clã. Por falar no Gordo Isaac, tem mensagem dele aqui também. O Gordo Isaac, não sei se esse é o número que manda as mensagens. É assim: queria deixar o meu forte abraço ao Elton e ao Ednan, meus amigos de coração e parceiros. Dizer que estamos juntos sempre com eles no que precisar. Orgulho de ter eles como atletas guaranesianos. Tá dizendo aqui, o menino que. Menino, gente boa. Muito bom. Um abraço aí pra você, viu? Quero parabenizar o Ednan porque ele é vencedor, batalhador, e através dele tomei gosto pelo Muay Thai. Hoje eu treino e adoro. Que Deus abençoe sempre ele. Parabéns pelas suas conquistas. É a Silvia Prado. Muito obrigado, Silvia. Tá te mandando um alô. Fico muito feliz em ver o Ednan se destacando desse jeito nas artes marciais. Treinei com ele por um tempo e sempre dizia para ele que ele iria longe. Nesse tempo de treino juntos, ganhei um dos meus melhores amigos. Presente que ganhei das artes marciais. Boa sorte nessa caminhada. Abraços, Ednan. Jéssica Silva. Tá te mandando também um abraço aqui. Pessoal torcendo por você, tá vendo? Eu só agradeço, né, Tico? Galera torcendo. Muito obrigado a todos. Cássia também tá mandando os parabéns aqui pros dois, pro Elton e pro Ednan. Tem mais gente aqui parabenizando. O Reginaldo Isaac, de novo, aqui mandou os parabéns. A galera que tá parabenizando vocês, mandando abraços. Deixa eu ver quem mais aqui no nosso WhatsApp. Matheus, um abraço aí pros dois aí, pro Elton e pro Ednan. Um abraço para vocês. Treinar, próximo Matheus. Projeto agora, então, né, indiscutivelmente, é essa luta do dia 16, que é do próximo domingo, né? Como é que surgem esses eventos, Elton? Surge o convite de lá, é graças ao destaque que vocês estão tendo aqui na nossa região, que o pessoal convida vocês. Então, na verdade, tem muita equipe, né? É um mercado disputado, né? Toda cidade, eu acho que tem uma equipe de arte marcial hoje em dia, não existe cidade que não tenha mais. Cresceu demais, o né? Box, né? E o MMA também. A gente tá sempre procurando evento, né? pra estar lutando. E aí, conforme vai se destacando, igual o Ednan, que vem a última luta dele lá no Valiante, em Ribeirão Preto, ele enfrentou um atleta que era tricampeão brasileiro, profissional de kickbox. E aí os dois migraram pro boxe, ele do Muay Thai e o atleta do kickbox. E foi uma grande luta lá, né? Foi a luta principal das amadoras, foi a última luta do card amador. E ele venceu, né? E entrou como azarão também na luta. E aí, meu professor de gospel, Anderson, acabou casando essa luta de disputa de cinturão em Pouso Alegre, porque ele sentiu que já tava na hora, né? É contra o Alisson Godoy, né? Alisson Godoy. De onde que é o Alisson Godoy? Ele é de Itapeva. Interior de São Paulo, né? Isso, acho que é Minas Gerais. Minas Gerais. Ele que vai. Esse é o próximo oponente? Esse vai ser o próximo oponente. Qual que é o. Vou até perguntar pro Elton, qual que é o grande destaque, a grande virtude do boxeador Ednan? Então, o Ednan, ele já tem um talento natural que ele é canhoto. Então fica difícil jogar, porque como tem menos canhoto do que é destro, você já entra estranhando um pouco a luta, sabe? E o Ednan, ele consegue lutar bem em duas categorias de peso. Então, como ele tá acostumado com a categoria de cima da 65, ele absorve muito bem os golpes na 60, que é essa categoria que ele tá lutando agora. Ah, tá. E ele fica muito rápido também, né? Porque por conta de ter baixado o peso, descido de categoria, a velocidade aumentou. Então ele trabalha essa velocidade, né? E consegue ter um golpe um pouco mais pesado, porque tá acostumado a lutar na categoria de cima. Então pra ele tá tranquilo, eu acho que essa luta é nossa de novo. Em lutas profissionais a gente tem muito contato com os outros atletas, né? Nesse caso aqui, você conhece alguma coisa do Alisson Godoy, Ednan? Não conheço nada. Não, vai meio que na surpresa. É, meio que no escuro, né? Sem saber nada. É chegar e fazer o seu jogo e pronto. Chegar e fazer o que o professor ensinou e... Não dá pra, nem acho que pra estudar o adversário, né, no boxe, porque é muito rápido, né? Ah, é muito rápido, mas... Né? Como é que funciona ali no ringue, ali na hora que você sobe? Dá um tempinho, você vê como é que o cara... Ah, vai estudando, vai fazendo estratégia, pondo em prática aquilo que o professor passou, né, no treinamento. E na sorte, acerta um e... Na sorte, no treino, que conforme você fez o treino, certo, vai sair certo, e acertou, já era. Pra quem não sabe, o boxe que você pratica, você falou que é o amador, vai com toda aquela indumentária, capacete, isso, tudo vai certinho. Com capacete certinho, tudo certinho, uniformizado. Próximo passo, Ednan, é se tornar profissional mesmo, partir pra lutas profissionais? Isso vai acontecer com o tempo, ou seja, não, a partir do ano que vem eu vou ser profissional? Como é que tá isso na sua cabeça? O Elton, o professor, já tinha proposto pra mim uma luta em Ribeirão Preto, lá no Valiante, que seria profissional, se no caso eu conseguisse vencer essa próxima etapa lá em Pouso Alegre. Ah, vamos ver, né, como que vai, conforme vai, o tempo vai passando, se eu ver que eu melhorar muito mais, aí nós vai disputar. Tem muito pra crescer o Ednan ainda, Elton? É, tem bastante coisa pra trabalhar ainda, né, ainda tem chão, e o bacana é que ele é novo, né, na idade, então a gente consegue... Tá com quantos anos, Ednan? 20 anos. Então tem muito pra idade bacana, dá experiência pra adquirir, né? Dá pra trabalhar ainda, tem bastante tempo. Ó, tem mais gente mandando abraço aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio, manda um abraço e parabéns aí pro Elton, que Deus o ilumine, sucesso aí pra toda a equipe, é o Marinho Alves. Um abraço pro Marinho aí. O Luiz Henrique Paena, um grande abraço pro Elton, parabéns pelo excelente trabalho com as crianças do município nas aulas de Muay Thai, na divisão de esportes, no poliesportivo, todas as terças e quintas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, viu, Paena? Deixa eu aproveitar esse recado do Paena aqui para noticiar que a gente vai ter alguns eventos do departamento de esporte. Hoje, por exemplo, a equipe de futsal masculina sub-17 estará em Alfenas à tarde disputando a semifinal do campeonato Lidarpe. São dois jogos e caso o Guaranésia ganhe o primeiro, já jogará a final ainda hoje. Aqui no ginásio antigo, hoje à tarde, e amanhã domingo de manhã, haverá festival de vôlei na categoria de 12 a 14 anos feminino. Participam seis cidades: Lavras, São Sebastião do Paraíso, São Gonçalo do Sapucaí, Ibitiúra, Passos e Guaranésia. E amanhã, domingo, às 15 horas, acontece a grande final da Copa Cruzeiro entre Guaranésia Futebol Clube e o Jim Jones. Tá joia? Faço um intervalo comercial e eu volto na sequência nesse bate-papo aqui com o Elton Noronha e o Ednan. A gente vai falar sobre esse projeto social que eles fazem aqui em Guaranésia, em Santa Cruz da Prata, inclusive levando os alunos para a academia que vocês representam, né? Que é a Sabag, né? Sabag Fight Fitness, isso. Daqui a pouquinho, então, logo após o intervalo comercial, continue por aqui no Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Tô conversando aqui com o Ednan e com o Elton, né? O Elton Noronha e o Ednan Lira, atletas guaranesianos, né? No caso do Elton também, treinador aqui de Guaranésia, falando sobre, agora a gente vai falar sobre os projetos sociais que o Elton desenvolve aqui, mas antes tenho que lembrar aqui que o Cauã tá mandando um abraço para vocês dois, pro Elton e pro Ednan, parabéns, abraço, parabéns para vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem uma pessoa que mandou o nome, a gente tá achando que é a mãe do Ednan. Pode ser minha mãe. É isso aí, filho, que Deus te abençoe e não deixe que o medo atrapalhe os seus sonhos. Muito obrigado, mãe. Meu amigo Antônio Cláudio, olha, tudo jóia, Deus parabéns aí pro Ednan e pro Elton, aqui o Jorginho Boraceia, parabéns pros lutadores aí. Hoje faço Muay Thai com o Guilherme Correia, muito bom, tá dizendo aqui o Jorginho. Tem mais gente mandando abraços aqui, deixa eu ver. A Vanessa Custódio parabenizando vocês também. Um abraço pro Elton, que Deus ilumine os passos dele. Outra mensagem que chegou aqui: esses representam o nome da nossa cidade através do esporte. Elton, grande mestre, Ednan, menino de ouro, grande campeão. Pena não darem oportunidade nem espaço. Infelizmente, no Brasil, o esporte valorizado é apenas a máfia podre do futebol. Guaranésia tem uma safra de lutadores incríveis. Pena que não são reconhecidos. É isso mesmo, Elton. A gente tem essa dificuldade de valorizar os lutadores, essa arte que chegou e conquistou o Brasil. A gente ainda tem muita dificuldade? Antônio Cláudio, ainda existe, né? Ainda tem um certo preconceito com a luta, né? Às vezes a gente vai procurar um patrocínio aí, graças a Deus hoje já tem alguns amigos, né? Inclusive o Cleberson. E às vezes você procura um patrocínio, eles falam que não vão te dar o patrocínio, que no momento não pode. Só que às vezes na mesma semana ali outro esporte procura um patrocínio e você vê que eles ajudam. Então, tá, né? E, graças a Deus hoje, né, a gente consegue mesmo com... Se o Guaranésia sendo pequeno, a gente tem um pessoal que já tá ajudando, né? Mas muitas das vezes a gente vai procurar alguém pra ajudar assim e a gente percebe que é um preconceito com a luta, que outros esportes eles conseguem tá ajudando. Patrocínio, a Suple Monster aqui do Cleberson Naves sempre tá ajudando, né? Opa, sempre tá ajudando, quero mandar um abração pro Cleberson aí. Ajudou na última luta do Ednan, né? No Valent, e agora nessa de Pouso Alegre tá ajudando o Ednan de novo. Então é um cara que acredita no esporte, se eu não me engano, ele ajuda o pessoal do Jiu-Jitsu também. Né? E ele é um dos meninos do Clebers que acredita no pessoal da luta aí. Um abração pra ele. Até pra complementar o que o Cleberson disse aqui, né? Que Guaranésia tem uma safra de lutadores incríveis, pena que não são reconhecidos. Prova disso é que no último Troféu Expresso, né, Elton? Os três finalistas eram lutadores, né? Isso. Foi você, o Guilherme, que acabou vencendo, e o Júnior, né? Isso, o Kibe, né? O Kibe. Né? Isso, aí foi o Guilherme pelo Muay Thai, eu no boxe e o Kibe no Jiu-Jitsu, né? E eu quero agradecer a todo mundo que votou, né? Foram mais de 400 votos, aproveitar. No ano 2016 a gente e o Guilherme estavam na mesma equipe também, então foi uma vitória bacana. E o pessoal também tem que aproveitar o espaço aí. O pessoal que treina no Guilherme, que mandou um abraço aí. Muita gente acha que a gente separa a equipe, a gente é brigado. Não, a gente não é brigado. Inclusive você viu a gente na festa conversando lá. Não tem nada a ver. Sementes. Ele tem a equipe dele, eu tenho a minha, né? Mas segue normal, entendeu? A amizade é a mesma. Isso, o Guilherme também tá com um projeto social, né? Tá. Que é da Igreja Presbiteriana de Guaranésia. Tem aulas de violão e Muay Thai todos os sábados. Violão das 15h30 às 16h30, para todas as idades, e Muay Thai às 16h45 até às 17h15, para meninos e meninas até 16 anos, com o professor Guilherme. Informações pelo 99130-1246. E você também tem um projeto social. Como é que funciona, Elton? Então, o projeto social é... Ano passado, inclusive, o Gordo Isaac, né? A gente passou aí em Guaranésia, né? Falou sobre esse projeto. E surgiu no meu coração de dar aula pra criançada aí, pros jovens, né? E deixar um espaço aberto, né? Até 15 anos de idade, a partir dos 7 aos 15. E aberto pra todo mundo, né? Sem custo nenhum. E o trabalho é voluntário, né? Porque é aquela história. Pra criticar é o que mais tem. Então, muita gente às vezes fala... Ah, a cara tá ganhando dinheiro da prefeitura, então não tô recebendo nada. É voluntário. E tanto aqui em Guaranésia como na Prata tem um projeto, né? Tem uns meninos meus que ajudam lá na Prata a puxar o treino no sábado. E esse mês agora nós estamos de férias, mas em agosto volta ao normal. Na terça e quarta aqui em Guaranésia. Terça e no sábado, quarta, que horário? Das 5h30 às 6h30. E quem que pode participar? Crianças até que idade? Então, do ou sete... não é só para crianças? Crianças e jovens, né? Dos 7 aos 10 anos na terça-feira e dos 11 aos 15 na quarta. e na Santa Cruz da Prata no sábado. Aí lá a turma é mista, né? Os horários. E tá. Faixa etária. E procura quem pra se inscrever pra esses projetos? Como é que funciona? Então, é só passar no departamento de esporte, pegar uma fichinha com o professor Paina lá, preencher e levar pra mim, ou pra ele mesmo, né? Procura é grande, Alto? Meninado tá bem interessado em luta? Ah, é grande. Nós estamos com, hoje em dia, 50 crianças, mais ou menos. 50 crianças? Isso. É porque a gente limitou, né? Deixou, porque a sala é pequena ali no poliesportivo, né? É grande, mas na verdade ficou pequena pela quantidade. E aí a gente deixa mais ou menos de 15 a 17 alunos no horário e tá dando mais ou menos 50 crianças hoje. E você vê essas crianças, você vê essas crianças aí, você sente que tem algum campeão lá? Você tem esse olhar já? Bom, no treino... essa não é a preocupação? É, não é o intuito, né? O intuito é tirar a criançada da rua, né? E antes de formar um atleta, formar um cidadão. Eu acho que isso é o mais importante, né? E é lógico, a arte marcial, não que ela fique em segundo plano, mas a gente tenta também formar um atleta, mas o intuito não é esse. E só que tem uns meninos que estão muito bem, né? No pessoal mais velho, no treino na quarta-feira ali. É, inclusive, eu vou ver se eu levo eles no campeonato já esse ano, né? Agora, no final do ano, em Casa Branca. E estão treinando firme. Eu falei sobre esse campeonato aí... E essa meninada que tá nesse projeto, vocês levam eles também lá pra academia de Gospé, né? Isso, esses dias teve um vídeo, né, que o... Tô perguntando pelo vídeo, sabe? É, um aluno meu da Prata, o Igor, aproveitar que ele me ajuda lá no projeto, mandar um abraço pra ele, pro Clebinho, que aí eu vou um sábado sim, dois não, por conta dos meninos que estão lutando pra preparar eles no final de semana. E aí eles levaram ele pra Gospé, o menino, e gravaram um vídeo lá, foi bacana, né? E aí sempre que aparece uma oportunidade, a gente tá levando pra lá. Inclusive vai ter um seminário agora internacional com o Cosmo Alexandre, no dia 30 de julho. E aí eu consegui um custo lá. A prefeitura tá ajudando nessa parte com metade, um pouco menos lá, e o mais da metade eu tô ajudando, meu professor também, o Anderson. E aí a gente vai levar 10 alunos do projeto pra estar fazendo esse curso. Seminário internacional. Por que em Guaranés a gente não tem um evento de luta, já que a gente tem tantos lutadores, Elton? É, tem. O que acontece? Então, falta um pouco aí de investimento mesmo, né, dos comércios ajudar na estrutura aí pra tá montando. Mas eu acho que não vai demorar muito não, Antônio Cláudio. Pra acontecer, tomara, né? Eu acho que esse ano ainda sai um evento aqui em Guaranés. A gente tem tantos campeões que tem que sair de Guaranés pra buscar o troféu, né? Às vezes lutando contra o adversário da cidade lá, né? Seria bom a gente ver o Ednan lutando, você, o Guilherme, né? O Kibe, né? Todos essa galera lutando aqui em Guaranés pra defender aí os seus títulos, né? Luquinha, aqui da Coab, manda um abraço aí pro Ednan e pro treinador Elton. É, um salve aqui pra Coab, um salve pro pessoal da Coab. Aparecida Donizete, parabéns, Elton, pelo seu esforço, que Deus te abençoe sempre, pelo seu grande trabalho, viu? Obrigado. É, Alessandra Mamed também tá mandando um abraço aqui pra vocês. Ô Elton, então vamos repetir o horário desse projeto que acontece em Guaranés e para os pais que quiserem colocar seus filhos numa boa, não tem perigo, né? Não tem perigo nenhum, eu até às aconselho. Vezes o pai fica com medo, vou colocar meu filho para lutar, depois ele vai começar a lutar na escola. Não tem esse perigo, isso, não. Né? Até hoje, graças a Deus, ninguém aconteceu briga nem nada. E aí o conselho que eu dou é pro pai, às vezes não conhece, não tem noção nenhuma de como funciona a arte marcial, vai, leva o filho e assiste a primeira aula, né? Pode assistir lá junto com o pessoal. E aí na segunda aula faz a inscrição e... Já começa. Aí o horário é dos 7 aos 10 anos na terça-feira, das 5h30 às 6h30. Dos 11 aos 15 anos na quarta-feira e também das 5h30 às 6h30. E na Prata é no sábado, às 2 horas da tarde, e é misto. Na Prata é só procurar lá o pessoal da Prata, isso, né? Isso, Igor, precisa vir aqui em Guaranés, já na Prata já resolve por lá. Dinan, quero desejar sorte pra você no próximo domingo, viu? Oh, muito sorte. Obrigado. É sorte que a gente deseja no boxe também, porque no teatro já é outra coisa, né? Muito obrigado, gostaria de agradecer a todos que me apoiam e se Deus quiser, vamos vir com a vitória. É isso daí, a gente vai estar torcendo por isso, viu, Dinan? E depois você me avisa na segunda-feira pra gente noticiar aqui, tá bom, Elton? Valeu, Elton, valeu, Dinan, um sucesso abraço pra vocês muito e obrigado. Em breve a gente vai estar voltando aqui com novos projetos. Isso. Tem projetos futuros aí, quer falar alguma coisa? Quero aproveitar pra falar rapidinho, vai ter um aulão no dia 13 de agosto, quero convidar todo mundo de Guaranésia pra assistir, vai vir um pessoal de fora dar esse aulão, meu professor de boxe, de Muay Thai, pessoal de Muzambinho, Guaxupé, e é um aulão beneficente, né, quem quiser assistir é pra estar levando um litro de leite, vou fazer a doação na segunda-feira, vou gravar um vídeo. Vai acontecer aonde esse aulão? No poliesportivo, vai ser no domingo de manhã, às 10 horas. E o pessoal que já treina do projeto, meus alunos é livre, pode ir também. O pessoal que tá parado, aproveitar pra voltar a treinar nesse aulão. Legal. Certo?